Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Pipoca em Cena, essa com vocês foi a Amanda fazendo a abertura aqui aleatória. Abertura maravilhosa. Magnífica. Magnífica. Se quiser que eu faça a blogueirinha também, dá. Faz aí a blogueirinha, Amanda. Oi meninas, tudo bom? No programa de hoje a gente vai falar sobre os programas da sessão, sobre os filmes de sessão da tarde. Essa voz tá parecendo, sabe o quê? Bom. Aqueles apresentadores da MTV dos anos 80. E aí? Vamos agora! Você respeita minhas blogueirinhas? Ah, desculpa. Efeitos DJs, cara. Que obrigada. Lembra, Cláudio? Vamos agora ao clipe dos Wet Sweet Boys e depois vamos ter o clipe novo do Wet Hot Chili Peppers. Como a Amanda falou, hoje vamos falar sobre os filmes que marcaram a sessão da tarde. Hoje não vamos ter a nossa abertura tradicional cantada, porque né, durante o programa vamos ter umas surpresas. Umas surpresinhas. Vai ficar bem atento. Então isso, vamos botar... Não tem vinheta, né? Não tem vinheta, tem nada aqui. Tem vinheta, agora começou o programa agora assim, diretão. É, pega a pipoca aí e vamos lá. A gente tá aqui com uma lista... alguns filmes que a gente pré-selecionou. Selecionou. A gente vai aqui escolhendo eles no meio do programa, totalmente profissional. Uhum. A gente vai jogar o filme e vai falar sobre as nossas... No maior estilo dardos. Dardos. Exato. Jogou o filme, a gente comenta o que a gente achou de cada filme. Eduardo, aí. Tá aqui, escolhe o filme, vai. Escolher um filme? Vamos logo pro primeiro. Vai, qual o primeiro? Senhor Miyagi, vamos lá. Senhor Miyagi, Karate Kid. Que a gente tanto fala. In the best, we're out. In the best, no in the best. Around! Never say never. Não, isso aí não. Never say never. Senhor Miyagi e Daniel-san. Senhor Miyagi, vamos lá ensinar karatê para Daniel-san. Daniel-san é um menino muito malvado. Mas você tá falando sobre o que? É dublagem, como tu falou. Senhor Miyagi magnífico. Selton Mello de com Daniel-san. Daniel-san. Uma prima na dublagem, cara. É uma hora prima da dublagem. Porque o. Já começando a dublagem, eu acho muito foda da dublagem do Karate Kid, que, por exemplo, o Daniel-san, ele é um cara muito chato no filme. Ele é um porre. E a voz combina do Selton Mello. Tadinho do Selton Mello. Mas o Johnny me bateu. Que não sei o que, senhor Miyagi. Ai, meu Deus, os amigos da escola, aquela escola insuportável. Fizemos um trato. E daí? E daí? Daí você devia me ensinar e eu devia aprender, se lembra? Há dias que eu me arrebento todo e não aprendi coisa alguma. Ah, você aprendeu muito. Aprendi muito. Talvez tenha aprendido a lixar o seu assoalho, a lavar o seu carro, a pintar a sua casa, a pintar a sua cerca. Eu aprendi muito mesmo. Nem tudo é como parece. Chega de asneira, eu vou pra minha casa, ouviu? Então, cara, o Daniel Sank é o chato da história, é o vilão. É, eu tô muito feliz de finalmente falar de cara daqui nessa temos rádio. A teoria que o Johnny Lawrence é o verdadeiro herói daquele filme. A gente não, né? O mundo dessa teoria. Porque, não, vamos explicar, vamos explicar pro pessoal a nossa teoria sobre o que o Johnny Lawrence. Nossa, lá. Não, muito inteiro. Vamos lá, começa o filme. Começa o filme lá. Como é que começa a história do Johnny? No caso, eles estão explicando pra mim mesmo, porque eu nunca assisti Karate Kid. Por que que o Daniel Sam é um escroto? Ó, então, o Johnny Lawrence tá só querendo reconquistar a namorada. Sim. Então ele pega a moto dele e vai pra praia, porque a namorada dele tá lá numa reunião na praia com os amigos. Uhum. Aí vai lá, com a moto dele, vai tentar reconquistar. Daqui a pouco ele para e olha, tá um moleque lá, o Daniel Sam. Uhum. Selton Mello, o famoso Selton Mello. Mostrando suas habilidades no futebol. Johnny. Habilidades meio esquisitas, porque aparentemente na cena ele não joga nada. Uhum. Ele não sabe nem fazer duas embaixadinhas. Mas o filme mostra que ele sabe. Que ele é muito bom. Do nada começa a cantar a garota que já tem um namorado. E o Johnny vem lá se defender. Ele vai lá defender a honra dele, porque o cara tá roubando a namorada dele. E o Johnny não ataca ele, e o Johnny nada. Não ataca. Quem parte pra querer mostrar que é o fodão é o Daniel. Daniel-san. Daniel-san que antes dessa cena já começa chato lá no início do filme, porque aquele início do filme que ele só fica ele reclamando que ele veio pra nova casa. Eu não aguento essa casa. Essa casa é muito chata. Eu quero voltar pra... São Francisco, eu acho. Eu quero voltar pra São Francisco. Aqui é muito chato, que não sei o quê. Que eu aqui eu apanho na escola. Que não sei o quê, não sei o quê. Até que aparece... Enquanto ele tá lá apanhando dos covardes, aparece o santo, o maior ator de todos os tempos, que era pra ter ganhado aquela porra daquele Oscar. Pat Morita, Senhor Miyagi. Daniel-san precisa de paciência. Aí, resumindo então, ele apanha e ele manda o cara, o professor dar porrada nos coleguinhas. É, na verdade o Daniel-san, ele apanha lá da gangue do Johnny Lawrence. Não, eu sei, isso é bem mais pra frente que o Daniel-san. O que começa mesmo é quando ele apanha lá do Johnny Lawrence e vem um misterioso velho que pula de um... muro. De um muro, um velho de 80 anos, ele pula de um... Isso é o bom dessa tarde. Ele engana a gente, mas a gente sabe que é enganado. E gosta. Toma muito sênior. E ele pula lá o velho e o velho... Colágeno. E o velho arrebenta Centrum de A. Seis moleques lá do Johnny Lawrence, bota o Johnny Lawrence pra correr. E nessa cena que ele arrebenta os moleques, na verdade que... Isso é mais pra frente, né? Uhum. Que estão na festa... Uhum. O grupinho do Johnny tá batendo no Daniel San. Por quê? Porque o Johnny tava no banheiro, fumando um baseadinho dele. Fumando baseado. Não como qualquer drogas, adolescente normal. Não usando drogas. Época, mas era o que tava 80. Fazendo, era outros tempos. Ele tava no banheiro dele quietinho. O Daniel San que chegou e jogou a porra num balde de água nele, se não me engano, não lembro. É, essas teorias que a gente tem. Aí tem aquela teoria. Por exemplo, aí vem. Aí depois o grupo fecha no Daniel e o que ele faz? Chega o cara pra dar porrada neles. Uhum, ou seja, exatamente. O cara procura briga e depois pede ajuda. Aí o filme de verdade ele começa bom quando começa o treinamento, né? Sim. Treinamento lá, que ele ganha um bonsai. Bonsai lindo, maravilhoso. Eu queria comprar um bonsai, inclusive, mas não acho aqui pelo Rio de Janeiro. Problema sério. Bonsai? Bonsai. Onde tem bonsai aqui? Tem na Cadeg. Ó, Cadeg. Vou comprar um bonsai da Cadeg. Bom, tem que ser do Miyagi. Tem, Cadeg, tipo, vários nós. Tamanhozinhos, inclusive. Recomendo. Cadeg paga nós. Não, e o... Cadeg me... Jabá, o Jabá. Me patrocina, eu trabalho perto de vocês. E começa lá o treinamento do Daniel San, que ele quer aprender karatê, depois que ele foi defendido lá pelo Miyagi, ele quer aprender karatê. O treinamento já começa meio esquisito, porque tem uma polêmica no treinamento. Você sabe qual é a polêmica, né, qual a polêmica? Qual além polêmica? Do chute legal do campeonato? Não, o treinamento, tô falando do treinamento. Como é que o Daniel San treina lá com o Miyagi? Você reparou? É trabalho escravo. Trabalho escravo. Infantil, não é possível. O Miyagi bota o cara pra pintar a cerca da casa dele, limpar o assoalho do carro. Porra, outros tempos, né? Miyagi, dia... não, já, naquela época o Miyagi já era inteligente. Não, ele ajudou o cara, mas também sim. Ele ganhou coisa em troca. Hoje em dia daria os problemas, né? Direitos da criança, o ECA... Pô, daria um problema sério esse filme. Se o Miyagi... Mas olha lá, vamos lá, se o Miyagi ensina... Tem aquela cena lindíssima, não, sem sacanagem, tá? Não é ironia, não. Aquela cena lindíssima do mar, do rio, que eles estão no barco e tem lá... Aquela cena... O cara tem muita cena boa, cara. Tem tipo, muita cena boa. Um conceito de bonito, entendeu? Beleza. A Amanda mesmo, tá achando eu um lembro, saco. Eu lembro do Jaden Smith. Tinha várias cenas lindas, maravilhosas. Amanda, do Jaden Smith já passou na sessão da tarde. Você pode falar do Jaden Smith? Pode falar do Jaden Smith. Fala. Não, eu só lembro disso ela mesmo. Quer falar do eu do só lembro do Jaden Smith. Smith. E da música. Meu Deus do é céu. É só isso. E do... Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, porque tira não que, casaco. Não quiseram botar trabalho infantil no versão nova. Não quiseram botar... É só ainda isso. Mais que era a China. Um lugar eu que tenho, é eu tenho, eu tenho... Em compensação, bota como treinador um bêbado eu tenho 90% de certeza que eu fui obrigada a assistir esse filme. Mas o Karate Kid 1, ele tem uma coisa melhor que esse Karate Kid normal. Quem é o mestre? Obrigado a ver o filme. Quem é o mestre do primeiro? Eu tenho, meu pai fazia essas coisas comigo. O mestre do primeiro, o Sr. Miyagi. Eu não tinha muita escolha quando como eu era como é que era o Sr. Miyagi? O Sr. Miyagi era um sujeito de respeito. Era um sujeito que era um trabalhador, trabalhava o dia todo. Ah, o cara da guia aí do Jack Chan, o cara é um bêbado, mora dentro do carro. Não tinha também uma menininha que o Jaden Smith gostava? Putz. Tinha. Eu não... Lembrei de mais uma coisa. Vai, fala, que depois não, eu vou ter minha crítica. Não, era só isso. A Amanda falou da eu menininha. Eu não lembro de mais nada. Ah, falou da menininha. Essa é uma das maiores críticas que eu tenho com a franquia Karate Kid. Cada filme é uma menina diferente. O cara é apaixonado pela garota no primeiro. Pô, é o amor da minha vida. Mas que não cada sei o quê. Filme não é um menininho diferente? Não, é o Daniel San. Os três primeiros. Os três primeiros um é o Daniel San. Aí depois tem um quarto filme, que é uma garota nova. Que é a Hira e Schwack. Que é mais era o mesmo tempo. Mas aí. Ah, mas aí a gente não tá falando do Jaden Smith, porque o Jaden Smith não, não é o. Tudo bem, ah, tá. Não, ah, tá, também tá, só teve tá, um filme. Tá, é. Então o cara tem que ver o Daniel San, o cara é apaixonado pela garota. Pô, ele é o amor da minha vida. Que não sei o que. Aí termina com a garota e fala, pô, caraca, cena romântica bonita. No segundo filme. Ele vai, primeiro que o segundo filme já começa tudo errado, que ele vai pro Japão, porque o Miyagi lá perdeu o pai, e o Miyagi vai viajar. O Daniel San é uma pessoa que não tem escola, não tem porra nenhuma pra fazer, quantos não trabalha. Anos o Daniel San tem? Daniel San, uns 14, naquela época, talvez. Tinha 14, 15 naquela época. E ele vai viajar com o Miyagi pro Japão. Que merda, hein? Larga a mulher, larga o mundo. Ensino médio pra detalhe, quê, não é mesmo? Eles não têm dinheiro pra nada direito lá. É uma passagem pro Japão, não é barato não, gente. Eu amo o Karate Kid 1, mas, porra, o 2... É. Só voltando algumas coisas do 1, eu acho sensacional a parte quando começa, a parte do campeonato. Eu tô muito feliz que aqui a gente tá falando finalmente que era Karate Kid. O campeonato é muito bem montado, velho. Os alunos da Cobra Kai, não sei se você percebe, cada um tem uma característica. Tem um lá que é meio pilhado, né, que é o amigo... O que eu tô falando? Bate nele, Johnny! Finalmente a gente tá falando de Cobra Kai nessa rádio. Aleluia! Bate nele, Johnny! Bate nele, Johnny! Quem, quem acompanha a gente do Serious Killer sabe que há muito tempo que eu quero falar de Cobra Kai aqui e não deixam. Não, mas vamos resumir aqui, porque a Amanda já caiu pro próximo. mas eu acho bem montado o Karate Kid. O primeiro, O primeiro eu acho um filme perfeito. Ele tem um primeiro e segundo ato, ele estabelece bem os personagens, cria vilão, cria herói. Trilha sonora magnífica. Trilha sonora. A música que eu cantei, The Best, eu acho ótimo. Tem um inspirador, cara. Eu tava comentando com o Eduardo. Há um tempo atrás tinha um lutador do UFC, cara. Cara, lutador profissional. Ele entrava no octógono com a música do Karate Kid. Era muito inspirador, cara. Você lembra da cena final do Karate Kid 1? Ela é linda. O chute? Não, o chute, aí depois corta, aí ele, o Daniel ganha, né? Uhum. Aí eu, primeiro só vou falar rapidinho que eu lembrei agora, tem um erro nessa cena, né? Qual? Do chute? O erro da cena do final. Ah, sim. Porque tá lá, Amanda, ó, eu tô o vilão vendo. Do filme. Porque falando rápido só, aquele chute é legal, né? O chute é legal, mas tem outro erro pior que esse. Ele tá lutando com o maluco lá, com o inimigo dele lá, do colégio, o Johnny, né? Uhum. Os dois se odeiam, o filme todo. Aí o Daniel San, o Johnny leva um chute na cara do Daniel San, cai no chão, o Daniel San vence. Aí o Daniel San tá comemorando lá, vem o Johnny Lawrence do nada, pega o troféu da mão do cara lá, do juiz, e entrega pro Daniel San e fala, Daniel San, você é o melhor, você é o melhor. Caralho, você odeia o cara o filme todo. Eu nunca aceitar isso, é verdade. Tomou um chute na cara dele. E no final diz pra ele que ele é o melhor. O chute, que no caso é ilegal. Que legal. Porque karatê, chute na cara. Então vamos lá. Você é perde a sua namorada. Pro cara. Você apanha do treinador do moleque. Você perde a final do moleque, pro moleque. Com um chute legal. Com um chute ilegal. E no final você dá um troféu na mão do cara e diz pra ele que ele é o melhor. Com a cara toda amassada. Com a cara toda amassada. É, isso tudo foi trabalhado 30 anos depois no Cobra Kai. Que eles falam, finalmente, o chute é legal. Para, Cobra Kai. Eu tô discutindo o filme. O filme não me explicou por que o cara fez. Falando, isso é explicado, mas 30 anos depois já... Não, mas não explica porque que o Daniel Lawrence virou amigo do Daniel San na última cena. Não virou, né? Deu pra ver. Foi só... Apesar um pasmo que... de emoção, tipo, de bondade que eu tenho com a coração dele. E acabou depois daquilo. Apesar que depois dessa cena eu acho linda o corte final no Miyagi. Aqui vem o close sorrindo, no Miyagi e ele sorrindo. Um sorrisinho de cara. Aí vem o logo da Globo e vai começar a malhação. Que bosta. É o que acontece com o Daniel falar aqui, né? É a minha... Aquela ali... Gente, já falou muito, já tá... Vamos passar pro outro filme? Vamos pro próximo. Amanda, escolhe o filme da lista. Chega a lista pra cá, porque eu não tô vendo, porque eu sou cega. Vamos falar. Eu ia escolher um romance, mas é porque o último da lista é Jumanji e... Jumanji que na nossa tela está escrito errado, mas vamos lá, mano. É, porque, né, aparentemente agora Jumanji se escreve com G. Segundo o nosso apresentador. Porém, seguimos. Mas, Jumanji. O do Robin Williams jogando dadinho, né? Não é o do The Rock. Porém, a gente tem liberdade de dar uma citação, menção honrosa para o do The Rock. Que é, a Amanda sempre faz questão do The Rock, né? Pelo visto. Esse filme vai dar polêmica, fala aí, Amanda. Gente, eu vou polemizar esse filme. Jumanji é um filme maravilhoso. Por que é maravilhoso? Discuta, Amanda. Gente, crianças entrando, quer dizer, no caso, saindo, porque elas só entram no do The Rock. Saindo de um mundo que você não conhece e vários animais entrando na cidade também e destruindo tudo por causa de um jogo. Então, é tão maravilhoso que tentaram reproduzir isso com os Aturi e não deu certo. Não só os Aturi, teve várias cópias do Jumanji. Eu não vi as outras cópias. Não é remake do Jumanji aí? Passou agora há pouco lá do The Rock? Não foi só os Aturi. Não, aquilo ali não é remake, é continuação. É o quê? Ele é filho do Robin Williams. É continuação, não. Mas é continuação. É o mundo dentro do jogo. Porque a gente não conhecia o mundo dentro do jogo. O oficial é tabuleiro, né? O jogo se adapta à realidade. Na época dos anos 80, não tinha muito videogame. Tinha no máximo um Atari. Aí como é que eles vão fazer um Jumanji no Atari? Não dá. Tanto que no comecinho do filme mostra o jogo se adaptando. Mostra aquela cena daquela criança recebendo o tabuleiro, tipo, cagando pro tabuleiro. E aí o jogo, no meio da noite, vira um videogame. A única coisa que... Eu não gosto de Jumanji, o pessoal sabe que eu não gosto de Jumanji, aí deve estar se ligado que eu não gosto de Jumanji, mas tem uma situação boa. Tem Robin Williams. Gente. Robin Williams é aquele cara que em filme ruim ele é bom. Ele atua bem. E em filme bom ele também é bom. Ele também é bom. Então, um filme ruim, saudade do Robin dele, Williams. Pô. Eu tô falando de agora. O quê? O filme ruim do Robin Williams. Pra mim é o Jumanji, mas ele é bom, ele atua bem no filme. A ideia é boa. Vou defender a ideia. Eu amo Jumanji. A ideia é boa. Só que aí o cara... Depois, aquela jogo... Pô, aquela casa ali é meio mal-assombrada do caraca, né? Porra, aquela casa... Aquela casa é meio Desventuras em Série. Aquela casa é um pouco Desventuras em Série, aquela casa. Em Série, por sinal, que passou também só da tarde. O pessoal acha que é só uma passou. Série da Netflix. Passou. Não, também. Passou. Não, vamos citar. Não, né? Mas não, passou também. Passou. É um filme bem clássico de Sessão da Tarde. Também. Eu acho legal antes deles entrarem no mundo do jogo. A casa já é assustadora. Mas o jogo... pra ser assustadora. Eles não é pra eles estarem aqui. É pra ser estilo Desventuras em Série. Mas o jogo dentro do tabuleiro, pra mim, já dá... Um cara que vive naquela casa não tem medo de nada. Então, pra entrar naquele jogo... É um ponto. Se você reparar o cenário do... É um ponto. Pega aí o Jumanji aí na sua casa e tenta ver o cenário do filme da casa antes dele entrar ali do jogo. A casa já é meio assustadora. Alguém tem a informação de se aquela casa é mal-assombrada na vida real? Porque deve ser. O então... problema é que a casa nem exista mais. É, mas por que... Deve ser pra visitação. Tem umas casas aí que... É. Quando o filme fica muito famoso, os cenários viram, tipo museu. Eu morando naquela casa, não tenho medo de nada. Posso entrar em qualquer jogo aqui. O cara faz um museu até falso, não tem o fingem que é onde o Friends foi gravado. Até tem. E não foi, tipo, é só pra atrair turista. Mas eu entro na polêmica. Eu prefiro até o remake do que o original. Eu não gosto. Eu gosto muito do remake. É muito bom. Eu assisti 25 mil anos depois de ter lançado. Então The Rock, tu vê, né? Gente, eu não sou tão fã assim do The Rock, mas é porque é eu o The fã, Rock. É paixão, gente. Não. O The Rock, vou ter que falar, o The Rock nada mais é do que o Zack Snyder da atuação, né? Ou você ama ou odeia. Exatamente. Tipo isso. Ele é The Rock, eu não sei e contrário do que você acredita, eu não assisto todos os filmes do The Rock. O The Rock, cara... Fada do Dente. Eu nunca assisti o Fada do Dente. Não, mentira. O primeiro eu assisti, mas eu era muito novinho, então era... Tem o 2. Não tem segundo, eu acho. Tem sim. Tem 2. Assim, eu acho que, tipo assim, não dá pra você tudo ver bom. Todo o filme do The Rock, como você falou. Eu não vejo todo. Mas é que não dá. Tu vai, cada vez que eu vou no cinema, é um posto que tá diferente. Eu não sei o que ele faz mais, cara. Não dá pra ver tudo. É... Isso pra mim é um problema. Ele tá saturado, Ele fez... Eu não aguento mais ver a cara dele. Ah, qual é o nome daquele filme? Ah, tem vários. É, o problema é não, esse. Não, peraí, dá licença, que é um filme que eu gosto, que eu tô tentando lembrar o nome. Velozes e Furiosos. É, não, eu não assisti. Velozes e Furiosos, eu nunca assisti. É. Nenhum, inclusive. Um dos filmes mais aguardados de todos os tempos, depois de Velozes e Furiosos 7. Viagem 2, A Ilha Misteriosa, é com The Rock. E é um filme que eu assisti. A Viagem 2. Ah, acho que é ver. Ah, tem o The Rock tem nesse filme. Tem o The Rock. Filme. Ele é o padrasto do Josh Hutcherson. Ele toca o ukulele no filme. Que é, e canta Wonderful World. O melhor filme do The Rock é Moana. Ele cantando é absurdo. Ele cantando é muito legal. Pra você ver como é que a carreira dele não é tão... Não tem tanta credibilidade. É, Moana é uma coisa boa. Olha só! Olha só! Foi mal. Eu não gosto de Moana, mas vamos lá. Gente, é que você... Não tem vídeo, mas se vocês pudessem olhar agora, a Mana tá olhando pro Eduardo com uma cara de, tipo, de assassina. Vai estar tá lá, gente, o próximo programa. A única vez que eu chorei mais na minha vida do que quando eu chorei com Moana foi assistindo Viva. Não, aí eu aceito. Não, mas só falando aqui, rapidinho. Semana que vem não perca o próximo Pipoca em Cena. Que vai eu vou ser... matar o Eduardo. Não, todos vão se matar. Porque vai ser os filmes que todo mundo gosta... É... Teoricamente ali a gente pode pegar... Vai ter um Pipoca em Cena que é a gente... É filme ruim que a gente gosta. Que a gente gosta. Se o Eduardo trouxer qualquer animação da Disney, o Eduardo não vai sair daqui vivo. É. E depois a gente vai fazer um também filme que todo mundo ama, mas a gente odeia. Que aí vai ser pior ainda. É, esse é... Que aí vai ter porrada. Então guarda pra essas duas próximas mas semanas. Mas aí, já que a gente já fugiu do assunto de Jumanji, bora passar pro terceiro... Vamos, qual o próximo? Vamos. Quem é você. Agora? Eu. Vamos falar sobre o filme que a gente ficou decidindo quem ia falar, o que não ia falar? Que é o Clube dos Cinco. Don't you forget about me. I'll be alone. Dancing, you know me, baby. Desce na mesa aí, Amanda. Oh, Amanda, me respeita. Pra fazer a dança aqui. Que essa dança não é nem com essa música. Ué, não, canta aí. Eu não lembro. Poxa, as letras da música. Vamos começar falando da... sobre Clube dos Cinco com uma coisa curiosa. A gente tava comentando aqui mais cedo. A gente pensava em um tema que seria filmes que seriam hoje em dia resolvidos com WhatsApp ou com o celular acabaria. Celular. Uma simples tecnologia. É, o Clube dos Cinco seria o primeiro que ia acabar, né? O primeiro. Se tivesse uma tecnologia ali, nada daquilo teria acontecido. Ah, já vou fazer uma polêmica. Você fez a polêmica do Serial Killer? Eu vou fazer outra polêmica com o Serial Killer aqui agora. Sério, acho que ele debateu num seriado chamado 30 Reasons Why. Que eu me recuso a ver, porque aquela adolescência não tem nada a ver com a minha. Mas muito menos o Clube dos Cinco, mas a gente chama mesmo assim. É. Clube dos Cinco tem um pouco. O John Higgs, ele tinha uma característica que ele conseguia pegar, tipo, os estereótipos do Clube dos Cinco, eu acho perfeito. Uhum. Acho que 90% dos colégios do Brasil tem todos os estereótipos que estão ali naquele filme. O Valentão, a princesinha... O nerd, o atleta e a estranha. Então, é um filme que sabe fazer adolescência, ao contrário de algumas séries de TV aí. Mas, eu vou... Vai. Eu vou dar uma... Não uma defesa completa, mas uma meia defesa pra 13 Reasons Why. Porque aquela é uma realidade dos Estados Unidos. Uhum, tá, valeu. É uma coisa que não existe pra gente, num nível tão grande quanto existe pra eles, mas pra eles é uma realidade. É... Na verdade, é essa minha meia defesa. Na verdade, o meu... Isso sendo dito, a segunda temporada ainda foi meio bosta. Não, tá, O que pode amenizar também é que a gente viu o Clube dos Cinco, digamos assim, mais de 2000 pra cá. Uhum. A gente já viu o Clube dos Cinco já mais com uma visão mais estereotipada também. Que era a visão mais antiquada, que era o filme era de 85, não é não? Uhum. 83. Isso pode ter amenizado muito também essa visão que a gente tem, que é o adolescente americano, entendeu? Mas fazendo uma defesa só pro Terry Wizards, vai, pra não achar que tô batendo muito. Eu acho que falta... Pra bater. Falta... Vai ter uma terceira temporada, pra bater. Não, eu acho que falta um pouco o John Hughes como diretor. Não, sério. A maioria dos filmes que a gente botou aí é do John Hughes. O John Hughes eu acho que é o diretor que mais entende a adolescência de todos. Mas é que tá, a gente não sabe. É o que eu tava falando. Essas avanças que a gente tem com o Clube dos Cinco e o Terry Wizards, vai... É porque a gente conhece o adolescente totalmente, porque a gente não é adolescente mais, é adulto. Mas a gente saiu da adolescência ontem. É, isso é ontem. Então, eu não tô velho, eu sei o que é com adolescência. Não, mas o negócio. É, por tipo, a nossa adolescência não foi a mesma adolescência americana. Não, mas o que eu tô falando. Americana. Sim, eu entendo isso, mas falando. E a adolescência do Clube dos Cinco é uma adolescência dos anos 80. Então, o contato que a gente tem com a adolescência americana é a adolescência dos anos 80. Uhum. Porque a maioria dos filmes que a gente assistiu quando a gente era adolescente ou quando a gente era criança sobre adolescentes foram os filmes dos anos 80. Uhum. Agora, a adolescência dos Estados Unidos está lidando com todos os negócios que 13 Reasons Why lida. E as pessoas ainda são um pouco estereotipadas, mas não são tanto quanto eram nos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000. Tá dando mais uma... Tipo, as pessoas estão sendo mais do que uma coisa. É, por exemplo, o elogio que eu faço só ao Clube dos Cinco... O Cláudio tá querendo botar todos no próximo. Não, o elogio, por exemplo, o Terry Wizards... Eu não falo do Clube dos Cinco até acabar o programa. Eu não vejo sobre as séries e filmes de adolescência hoje em dia, porque o Clube dos Cinco, ele pega todas as vertentes. Tipo, não tem vilão. Não. O valentão do Clube dos Cinco, ele explica por que o cara é valentão. Tem um contexto. Spoiler, é por causa do pai dele. Não, velho... Uma curiosidade. Então, pai dele nem aparece direito no filme e odeia. Mas peraí. Então, mas o drama dele você compra. Sim. A explicação da vida dele você compra. Sim. Então ele não faz um vilão estereotipado e não faz um mocinho coitado no filme. O meu problema com isso, com as séries e até com os filmes adolescentes dos últimos anos é esse. Uma ele coisa pega que uma versão muito estereotipada, né? Que botavam adultos pra interpretar adolescentes. Aí é até engraçado que o Mas Bender, até hoje. É, sim, Malhação, né? Agora tá mudando um pouco isso. Tá assisti. Porque eu não vou conseguir fazer nada na minha vida sem citar esse filme. Desculpa, perdão. Porém, não tanto. Eu assisti Para Todos os Garotos que Já Amei esse fim de semana. Uma garota que é pra ter 18 anos, a irmã da personagem principal, a atriz tem 30. E eu olho pra cara dela e falo assim, tem 18 anos com toda certeza do mundo, obrigada. Mas o que eu quero dizer, os filmes dos anos 80... Americano não envelhece. Não, mas é que tá. Mas os filmes, antigamente, eles botavam personagens que tu vê claramente que não são adolescentes. Aí, por exemplo, o Bender, por exemplo, que fazia o ator faz o Bender, não sei o nome dele. Cara, quando ele gravou o filme, ele já tinha acho que 28 anos. Os cabelos brancos que ele tinha não era pintado, era cabelo branco mesmo. Mas tipo, você tem que ver também que a realidade, a idade é um pouco relativa. Tem um filme ali na lista que eu tô vendo daqui, O Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Tobey Maguire, se vocês pesquisarem, o Andrew Garfield, que fez o segundo Homem-Aranha, é mais velho que o Tobey Maguire. Mas se olha... Sério? Mas se você olhar O Andrew Garfield parece ser muito mais novo. O Andrew Garfield? Todos. Ele mentira, é mais novo. Ele tem tipo... Entendi, 30 quase? 30. Anos de todos. Todos. Não, mas assim, é. Pode pesquisar aí. Não, pode pesquisar aí, não é mentira, não. O Andrew Garfield é mais só velho que o Tobey. Se você for ver... Olha que eu não gosto do Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas se você for ver o filme do Andrew Garfield... Você compra mais a ideia de que ele é um jovem no ensino médio do que o filme do Toby. Muito mais. Mas e aí também vai do negócio da genética da pessoa. E eu acho que agora, hoje em dia, os jovens adultos estão parecendo muito mais jovens do que antigamente. Porque, não sei, será que a gente aprendeu a hidratar a cara? Vamos parar de falar da crítica das adolescentes. Vamos falar do filme, gente. Vamos falar do filme. Por que esse filme é tão especial, gente? Porque é maravilhoso. É adolescência. Explicou, né? E porque é um enredo muito fácil e muito bem feito. É simplesmente 5 adolescentes completamente diferentes uns dos outros que ficam presos na detenção e são obrigados a conviver durante um sábado inteiro um com os outros. E é tipo, é uma coisa muito simples. Sem celular. Sem celular, porque é os anos 80. É uma coisa muito simples, só que é muito bem feito. E não conseguiram até hoje replicar essa fórmula. Teve uma tentativa que aqui no Brasil, um filme que chegou até com o Clube dos Cinco 2. Mas não é um Clube dos Cinco. É um filme totalmente diferente que aqui chegou com esse nome. É a mesma coisa, mais ou menos, que um grupo fica preso num... Eu não sei direito, eu acho que no camarim de um show dos Beatles, uma porra dessa. E tipo assim, eu nunca vi, mas tipo assim, o pessoal fala que tipo assim, não tem nada a ver com o filme, mas é a mesma fórmula, só que não deu certo. Mas quem é o diretor? Não sei. E há pouco tempo eu vi um no Netflix também, que é, eu acho que é Tóquio, se não me engano. Não é um filme muito legal não, mas tipo assim, é basicamente o Clube dos Cinco no consultório de psiquiatra. Eu vi, é meio... Nunca vi. É totalmente Clube dos Cinco. Tentou fazer uma ideia ali, mas... É uma fórmula muito simples, mas, cara, não adianta. Não dá pra fazer igual fez o Clube dos Cinco. Tanto que, por exemplo, o diretor do Clube dos Cinco é o mesmo do Curtindo a Vida Doidada. Uhum. Que eu vou voltando a falar, do John Hughes. O John Hughes, a parada esse dele... Esse é o filme preferido... O Clube dos Cinco é o meu filme preferido da minha vida inteira. E o Curtindo a Vida Adoidado é... Então, vamos pro o filme é o filme preferido de uma das minhas melhores amigas. Ele faz um adulto estereotipado, mas que ele fica estereotipado, mas ele é estereotipado ao mesmo tempo, ele pega a realidade também. Então só pra confirmar, a gente passou então agora pra De Volta ao Futuro não, é do Curtindo a Vida Doidada. Twist and shout. Twist and shout. O Curtindo, ele tem... Acho fantástico o Curtindo a Vida Doidada. Ele consegue fazer uma ideia de adolescência sensacional. Pega dois caras, que você reparar, não tem nada a ver entre eles, mas é dois estereótipos que existem de adolescência diferente, que é o do Ferris Bueller e o do Cameron. Não tem nada a ver, é um cara muito deprimido, mas esse adolescente deprimido existe. E esse adolescente animadão... Até hoje. Esse adolescente animadão também existe. E brincando com os opostos de um pouco se atraem entre amizade, eu acho... É um filme que ensina até amizade, num sentido legal da palavra. Apesar do cara ter se ferrado e perdido o carro no final. detalhes. Mas ele foi enfrentar o pai dele, olha como é que o Ferris Bueller é legal. Tomaram uma surra do pai, mas tudo bem. Isso no filme não mostra. É. Ele deve ter apanhado um pouquinho do pai, tornando mais cinto. Mas junto com o chute legal do... O importante é o que nós aprendemos no meio do caminho. Mas junto com o chute legal do Daniel San, tem um erro no Curtindo a Vida Doidada, né? Ai, meu Deus. Porque ninguém vê televisão, né? Porque o cara tá lá na parada militar, só o diretor da escola que viu a televisão com o Ferris cantando. O pai dele não vê televisão, a mãe também não vê televisão, a porra da família dele não vê televisão. Ninguém gravou. Gente, ninguém gravou, porque naquela época, na inclusive, vida. Coisas que mudaram coisa. Naquela época era muito comum fita cassete. As TVs todas gravavam, qualquer coisa você gravava rápido. Ninguém gravou o Ferris Bueller. Acho curioso, inclusive, né? Hoje é mais difícil gravar do que era nos anos 80. Lógico. Pô, peraí. A Amanda tá falando que não tem. Pô, peraí, Amanda. Teve uma... A Amanda tá discordando. Não tava discordando. Porque, por exemplo, tem uma parada... Mas vê se você não acha. Tem uma parada Um carnaval. Um carnaval. Tem câmera de televisão lá. Sim. Que os caras estavam filmando. O cara sobe em cima do carro alegórico, entre aspas, lá que tem lá. Um desconhecido total. Canta lá o... Hoje em dia, se fizesse nos Estados Unidos, o cara tomou um tiro que eu achei que ia ser atentado. Tipo, o cara sobe no meio de um festival. O cara sobe em cima do carro, tá ligado? O cara que ninguém conhece. Vamos pensar o quê? O cara vai fazer um atentado aqui. O cara é um maluco. O cara vai subir com uma arma. Infelizmente, o que acontece nos Estados Unidos? O cara ia dar merda. Outro estereótipo que não acabou até hoje. Ia dar merda. E ele invadindo lá o restaurante, que ele é o rei da salsicha lá. É salsicha, né? Como é que é? Eu sou o rei da salsicha. O cara vai lá e deixa ele entrar, porque ele é o rei. Ele vai processar o estabelecimento. Ah, para. Mas é legal, é aquela parada cafona maneira. Então, o Curtindo a Vida Doidada é... Como a maioria dos filmes dos anos 80 e 90. São cafonas. Outro filme do diretor, né? John Hughes. John Hughes. Bota algum filme de John Hughes aqui? John Hughes... É, Clube dos Cinco, Dina Verdade, Gatinhas e Gatões, você não botou, né? Podemos dizer, então, que John Hughes dominou os anos 80, né? Na cidade. Sixteen Candles é do John Hughes? Porque é com a mesma atriz de... Eu acho que é. É o melhor entretenimento de adolescência. É. Diga o que quiser, eu acho que também é dele. É aquele lá do cara. Gatinhos e Gatões, a gente não botou, né? Não botamos. Eu tava até contando com o Dado. Gatinhos e Gatões, inclusive, é curioso, Dancing com os Tostos também, aquele Mulher Nota Mil, é dele também. É curioso que ele reaproveita muitos atores. Uhum. Muito filme do John Hughes tem meio que indiretas referências a personagens antigos, filmes antigos. Por exemplo, que eu tava comentando, a Allison e o Bender. No Gatinhos e Gatões, ele era um casal. Uhum. Assim que o Bender vê a Allison, a mesma coisa que ele fala, te conheço. Ele aproveita muito, faz muita piadinha. Ele fica meio que um universo, digamos assim, será que pode se dizer? Uhum. É o universo de John Hughes. O universo de John Hughes. Do Garoto Nota Mil é o Brian. Sim, é o Brian. Aí a Gatinhas e Gatões... Não, tem um... Quanto filme tem a Claire? Esqueci agora. Sixteen Candles. Quando aqui no Brasil? É... Eu sei que tem um com a Claire também, esqueci o nome agora. Sixteen Candles. Pera. Não, mas vai falando, vai falando. Ah, não, Sixteen Candles é Gatinhas e Gatões. É a Claire? Não tô lembrado. É a Claire. Nossa, tem que rever esses filmes, cara. Tem que rever esses filmes. Temos que rever tudo aqui. É uma lista que boa, né? Terminando aqui, uma lista pra rever. Pra rever, inclusive. E aí, vamos passar pro próximo agora? Vai, manda aí. Manda aí, quem vai agora? Amanda? Tira aí o Clube dos Cinco aí. Tira uma porrada aqui, ó. Tira aqui da lista, ó. Clube dos Cinco. Curtindo a Vida Doidado. Tirar o ABC do Amor, que a gente não vai falar dele, né? Brincadeira. Fala aí logo. ABC do Amor. Primeiro filme que a Amanda falou Sessão da Tarde. Foi. ABC do Amor. Gente, eu tinha... Não. Quer dizer, até tem, mas eu não lembro qual é. Virei o sonoplasta das paradas. Eu não lembro, mas vamos lá. Eu era muito novinha quando eu assisti esse filme. Acho que foi um dos primeiros filmes de romance que eu assisti na minha vida. E eu automaticamente me apaixonei pelo Josh Hutcherson, que é o ator principal do filme. Quem não conhece é o garoto que fez o Peter Mellark em Jogos Vorazes. Eu não conheço. Não conhece. Ele fez também... É o menininho de Viagem ao Centro da Terra. Ah, já. A credibilidade do programa. Cala a boca! Eu tô falando mal do apresentador, que não conhece cinema. Quem assiste cinema é você, cara. Quem assiste filme? Credibilidade. Cara, eu assisto filme. Ninguém assiste filme hoje em dia, cara. Me respeita. Nem a gente que faz o programa, né? E toda vez que esse filme passa na Sessão da Tarde, eu tenho que assistir, porque o garoto chorando pela Rosemary é engraçado e é deprimente ao mesmo tempo, porque primeiro amor, quem nunca sofreu por causa de primeiro amor? Não, vou fazer uma defesa pra Amanda aqui, apesar de... Eu era novinha. Não, vou fazer uma defesa mesmo. Apesar de ser um filme meio assim, ele é bem feito, ele é bem bolado, o amor Rosemary. Do filme não é, mas não é tão estereotipado assim, não. Não é um filme, não é um amor estereotipado como hoje em dia tem em alguns filmes e séries de TV. Ele consegue pegar a realidade do amor bem feita. Ele explica bem. Você compra a ideia. Acho que essa é a coisa mais importante que tem no filme. O filme dá pra comprar a ideia. E eu acho bonitinho que é um menininho se apaixonando e não é a menininha morrendo de amores. O Eduardo tá aqui reclamando com a produção aqui. Não, vai, pode falar. Não, era só isso. Eu só ia falar. Você que eu achava falou, bonitinho. Pô, conta comigo. Fala no microfone que eu vou... Conta ter. Comigo, faltou na lista. Conta comigo. Você não lembra do Conta Comigo? Dos não, cinco maluquinhos andando na filme de trem? Você não conta comigo pra uma lista? Não, pode... Não, mas vamos lá, deixa eu contar comigo pra outro programa. Vai, quem é o próximo pra escolher? A gente cortou a Amanda, tadinha, deixa eu não falar. Ah, que mal, mano. Não, eu tinha terminado, eu só terminei falando eu falei, que eu achava... Viu, né? Ele eu, que puxou a parada, né? Eu só terminei falando que eu achava bonitinho, que era um menino morrendo de amores e sofrendo por causa disso, ao invés de uma menina, que é o que geralmente acontece em comédias românticas. Já que a gente tá falando de comédia romântica, a Amanda puxou de um filme, bora puxar outra comédia romântica que tu botou aqui? Aham, então, eu tava procurando. 10 coisas que eu odeio em você? Gente, faz muito tempo que eu não assisto esse filme. O Eduardo tá morrendo. Eu nem ligo, porque eu tive que escutar de Karate Kid. Respeito. A musiquinha, quem vai cantar? Eu não lembro qual I é a want música. You to want me. Só eu lembro da música? Era essa música, mano. Não, eu tô chocada que ele lembra a música e eu... Sim, não lembro a música. Eu lembro a música também, mas eu não vou falar. A música não conhecida, a do Chip Trick. É. A original do Chip Trick, a do filme não sei quem canta. Faz muito mas tempo a música que, conhecida, eu pô. Que eu não assisto esse filme, mas eu gosto muito. I need you. Eu gosto... Muito legal. O discursinho do filme das 10 coisas que ela odeia nele. Aquele filme, aquele trechinho que eu já cansei de ver, que toda semana eu vejo esse filme, esse trecho no Facebook. Qual? O discurso. O poema dela no final. É toda semana alguém compartilha isso, eu vejo esse troço, cara. É porque é o ápice do romance. Mentira, mas assim, é muito bonitinho o filme. Faz muito tempo que eu não assisto. Se alguém quiser falar do filme, pode falar. Eu lembro que há pouco tempo você teve aquele remake, que é horrível. Teve remake? Teve um remake em série, mas é horrível. Ah, não. Que é com a... Ai... É a garota do manual do Sobrevivente Escola do Nerd. Quê? É a garota do manual do Sobrevivente Escola do Nerd, é. É a única referência que eu tenho daquela garota. Ela fez pro Little Liars também, não recomendo. Amanda, não liga. O Claudio, ele vê as séries de TV que ninguém vê. Não, eu pensei que você estivesse falando... Eu descobri falando como a Kai só por porque ele. Porque existe uma série chamada 10 Things I Hate About You. Só que não tem nada a ver com filme. Não, essa... Se é que eu tô pensando que é, até tem. Mas essa inclusive série... Mas essa série é com a... Ai, qual é o nome dela? A menina que faz... Ela é o cara. Não sei quem é, mas não sei o nome. Eu não sei o nome dela. Vou pesquisar aqui. Ela é o cara, é... Ah, mano, você não tá vendo qual é a estratégia pra você não falar do filme? Ele tá tentando jogar outros assuntos. Continua falando do filme. Não, tá bom. Eu não lembro muito do filme. Botou ele na lista e não lembra? Não, eu não botei ele na lista, falou, eu só citei. E eu amo, mas eu não. Faz muito tempo que eu não assisto. E eu continuo sem lembrar o nome da garota. Vamos lá, Edu, puxa mais um filme pra gente falar. Não, vou puxar o que eu já tô aqui olhando já aqui, ó. Doutor, temos que voltar a 1968 para voltar para recuperar o tempo. Power Love Again. De volta para o futuro. Clássico da sessão da tarde. Eduardo aqui, o nosso Marty McFly. Andava com o Alexandre do Voz Ativa. Que Alexandre é igual do Voz Ativa, o Doc Brown. Nossa, os dois andando junto pela faculdade é igual Doc Brown. Doutor. Pô, De Volta ao Futuro é filmaço, cara. De Volta ao Futuro é uma das maiores franquias. Se bobear, depois de Star Wars, é a minha franquia favorita. Olha, mas vocês já pararam pra pensar no quão estranho o filme é? Tipo, de verdade, de mas verdade. Mas a graça é ser estranho. De verdade. O cara volta pro passado e quase transa com a mãe dele. É isso, é. Mas você leva. O cara inventa... Que estranho, não, cara. Pior é o cara inventar o rock and roll e 30 anos depois ninguém lembrar que ele inventou o rock and roll. O cara inventou o rock and roll e ninguém lembra. E a gente lembra do Chuck Berry hoje em dia, mas não lembra do Marty McFly. Marty McFly, então. Inclusive, deu uma polêmica na época, né? Porque o Chuck Berry não queria liberar a música. E pensou, cara, se for assim, vocês estão dizendo que um cara branco criou rock and roll. Uhum. E, tipo, deu polêmica. Que ia ser uma outra problemática também, mas... De novo, a gente releva. O futuro é lindo, velho. Lindo. Tem alguns errinhos da franquia. É um filme familiar. Tem um filme familiar. Porra, DeLorean. Meu sonho é comprar a DeLorean. Errou no terceiro filme, né? Errou no segundo já também. O segundo é legalzinho, vai. Igual do Einstein. O Einstein é nosso cachorro adorável. Nada a ver, cara. O terceiro eles vão pra onde? O terceiro do Velho Oeste, né? O primeiro eles vão pro passado, o segundo eles vão pro futuro, o terceiro eles vão pra onde? Eles vão muito pro passado. Pro Velho Oeste, onde ele vira o... Como é que é? Clint Eastwood. É que, tipo assim, o primeiro filme é de 85, né? Uhum. O segundo já é de 89. Foram gravados ao mesmo tempo. Eu pensei que você estivesse falando... Deixar isso aqui. Foram gravados ao mesmo tempo. Eu pensei que você estivesse falando pra quando que eles estavam voltando. Não, data real. O segundo e o terceiro foram gravados ao mesmo tempo. O primeiro, não. Não, é. O primeiro, quando eles gravaram o primeiro, eles não planejavam lançar uma continuação. Não. Foi bem fechado. Claramente. Foi fechado. Muito fechado. Tanto que o cara fala que é um erro ele ter deixado a garota. Porque a primeira coisa que faz assim que no futuro é o quê? Some com a garota pra deixar a duplinha. Aí, o que acontece? O primeiro e o segundo filme foram gravados juntos. Foram lançados, tipo assim... E tu vê que foi feito de uma forma meio caça-níquel, né? É, tem um erro... O da garota, tem um erro... Não sei se você lembra do erro. Não é necessário o terceiro filme. Acho que é no segundo. Ele pega a Jennifer pra fazer a viagem no tempo, que vai dar uma merda muito grande no futuro, no casal. Uhum. Aí ele joga a Jennifer fora do lixo, no lixo. Fica o filme todo sem aparecer a porra da Jennifer. Cadê onde está a Jennifer? Ninguém lembra. O final do filme, você não sabe qual foi o fim dela. O que aconteceu com ela depois? Você só lembra do Dr. Brown jogando ela na lata de lixo. Ninguém conta que eu tô no lixo, né? Encontra a garota no lixo. No futuro. No futuro, sistema de reciclagem que vai limpar o lixo e vai... Tem uma garota aqui. Não era pra ter uma garota aqui. Agora. Cena inesquecível. Dr. Bell pendurado no relógio da cidade. Tentando fazer um experimento lá com a parada do raio. Toda cena do Doc Brown é inesquecível, cara. Os olhos arregalados dele. A interpretação eu acho muito boa, cara. Ele de boca aberta, os olhos arregalados. Ele falando uma ciência, nada a ver. Pô, a casa dele, o cenário da casa dele é muito legal, porque é muito bagunçado. Eu gostava do carro. DeLorean. O carro que, tipo assim, naquela época já não existia mais, falavam, né? Não existia. Não. Mano, ela tá velha, aquela porra. Uhum. E sabe por que isso? E completamente, totalmente alterado. Sim, e sabe por que isso? Porque era pra crianças não poderem ter acesso e quererem brincar. Não, óbvio, porque criança sempre foi louca. É, a ideia original era ser uma geladeira que viajava no tempo. Deus me livre. E criança morreu congelada dentro da geladeira, da merda. Reloginho vermelho e verde ali com as datinhas, porra, lindo aquilo, cara. O capacitador de fluxo. Porra, lendário. Cara, tem um figurino legal. Que o figurino do Marty McFly é totalmente cafona. É uma jaqueta tipo... Até pra época é cafona. É muito cafona. É uma visão totalmente errada do futuro. E o doutor parece um personagem de desenho. Porque total. Ele parece que tá sempre com a mesma roupa. Peraí, vou fazer um protesto. Esse filme me enganou. Falou que em 2015 ia ter um skate voador. Sim. Tô esperando até hoje. Olha. Tem que se amarrar sozinho. Da Nike ainda, hein? Assim... Não, hoverboard, né? Tá aí pra tentar, né? Tentar, mas tá longe muito ainda. Forte. Não, mas tipo assim, tá, beleza, tem que lembrar isso. O filme foi gravado em 89. Não, As pessoas tinham uma visão tão bonita do futuro. Tipo se eles soubessem. Se eles soubessem a merda que a gente tá. Se a gente tentar fazer um filme daqui, que vai, previsão daqui 20 anos, vai ser a mesma vergonha, a gente vai passar. Ah, mas eu acho que a gente não tem mais o mesmo nível de esperança que eles tinham, não. É, eles tinham esperança. A gente deve fazer um filme, tipo assim, com a Terra toda destruída. Não, mas tipo uma Apocalipse. Tipo Apocalipse, porque a gente faz filme do futuro, mas tipo assim, o mundo destruindo. Uma previsão bizarramente acertaram, que foi o Cubs campeão. É raro um ano. É raro um ano só. Um ano de diferença. Um ano. Ah, mas tem assim, tem a margem, né? Pesquisa e bota. Não é? Caso você não acompanhe beisebol, eu também não acompanho, eu só sei dessa história por causa do filme. Eu vi uma matéria. Cubs é um time que não vencia, se não me engano, há 120 anos. 120 anos sem vencer o campeonato. Sem vencer o campeonato. Eles são basicamente os Simpsons do filme. Eles que chegam no futuro, a primeira coisa que eles veem é a notícia. Cubs foi campeão do campeonato. Aí falou, Cubs? Nossa, essa porra tá errada, não sei o quê. Aí, tipo, puxando um sarro. E, tipo assim, 100 anos, 30 anos depois, o Cubs venceu foi campeão. Pela primeira vez em cento e tantos anos. Pô, mas podia acertar outras coisas. Eu queria um skate, pô. Queria um skate. Dane-se o Cubs, eu nem sei o que é o Cubs. Eu queria aquelas roupas. Vamos lá. Bota vamos aí. Falar de outro filme já? Vai. A gente tem muito filme aqui, o tempo tá corrido. Quem? Você escolhe. Eu falando, então, eu vou botar um filme que é mais pro Eduardo, que ele tá aqui enchendo o saco. Homem-Aranha. Porra, ninguém vai escolher Pequenos Espiões, cara. O próximo é seu. Tobey Maguire. Grande Tobey Maguire. Outro dia... Eu não quis botar o nome aqui, não. Homem-Aranha. Tá aqui. Vai botar sim. Vai botar. Eu vou me retirar dessa conversa. Pô, semana passada passou o Homem-Aranha 3, aquele filmaço. Lindo. O 3 é o que ele... Homem de Areia, é Venom. Deus me livre. Cara, é o daquela dança ridícula. Aquele Venom é tão ruim, cara, que até o Venom atual que botar tomou tá melhor. Eu falei que eu ia me retirar dessa conversa, então eu vou me retirar dessa conversa. Não, mas peraí, vamos lá. Você tá falando mal do 3? Mas porra, o 1 e o 2 são filmaços. Não, eu não tô falando mal do 3, eu tô falando que eu não gosto do Tobey. Pô, cara... E detalhe... Eu não tô nem aqui te falando que eu prefiro o Andrew Garfield. Eu não tô nem jogando isso no rolê. Tom Holland é melhor que os dois, concordo. Eu só não gosto do Tobey. O detalhe que a gente tem que falar. Ele tá falando que... E também eu não gosto da... Qual é o nome dela? Kristen. Também não gosto. Um adendo que eu quero deixar aqui pros ouvintes. Porque eu não gosto da Mary Jane mesmo. Ela falou aqui que não gosta do Tobey. O Eduardo... Tudo quando bom. Falou, o Eduardo, quando mandou fazer a lista, ele fez questão que botasse Homem-Aranha, traço, adorável Tobey. Tobey forever. Deus. Ele fez questão. Me livre. Tá aqui. Eu tenho quase certeza que até o final dessa temporada eu e o Eduardo a gente vai se matar. Não, peraí, posso defender o Tobey? Defender o Tobey aqui. Comparando o Tom Holland, goleada do Tom Holland, aí eu concordo com você. Eu amo o Tom Holland. Tá. Ele nasceu. Mas vamos comparar pra a nossa geração. Vamos comparar o Tobey com o Andrew Garfield. Uhum. Cara, eu sou um nerd. Eu estou vendo o Homem-Aranha. Aí eu vejo no Tobey o nerd lá, o cara com a cara de bocó, olhando pra garota, apaixonado, apanhando os caras lá no colégio. Você compra a ideia. Você vai pro Andrew Garfield, o nerd do cara anda de skate, é popular, sorri. Sorri e chora, né? Ele é meio popular. Chora pra caraca, é muito depressivo. O do Tobey, eu acho que pelo menos, apesar da idade, eu acho que a nerdice dele é muito boa. E o Tobey é mais novo, né? Que você tá falando agora. Apesar de só que não parece. Não parece. Mas você pode não gostar do primeiro Homem-Aranha, você que tá se escutando também. Mas o William Dafoe de vilão, cara, para. É um dos maiores vilões de filmes super-heróis já feitos. Não é que eu não gosto do Homem-Aranha, é que eu não gosto do Tobey. O meu problema não é o filme, o meu problema é ele. Tá bom, então vamos tentar o meu amenizar. Problema não é o resto do elenco, é ele e a Chris, a se fosse The Rock fazendo Homem-Aranha, Não, também não. Não, mas vamos pôr o William Defoe. Cláudio, a cena do espelho, Cláudio. Que ele tá conversando com o Duende Verde no espelho. Aquela cena é sensacional, velho. Quem é Thanos? Sacanagem. Pesado. Pegou um pouco pesado. Mas, pô, o drama dele é muito bom, do vilão. Ah, e agora, sempre pelo amor. Assim. O ator que faz o novo Abutre. Porra, Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. Aí. Ian Batman. Porra, eu, tipo assim, é sempre ator bom fazendo os homens. Pô, o William Defoe, cara, de vilão. Ah, tá, a caricatura tá mal feita pra caraca, o desenho é muito ruim. Mas pra aquela época, eu acho que até tá é bom. Assim, a estética de herói era diferente na época. Tá mudando constantemente. Tanto que o Dr. Octopus, só repetindo, o Dr. Octopus do 2, eu acho que ele vende até hoje. É um filme que fica. O 1, tudo bem, envelheceu. Mas o 2, eu acho um filme que vende até hoje. Eu acho um filme maço, o 2. Defendendo um pouco, eu não gosto do Tobey, mas assim, defendendo, eu acho o Tobey um Peter Parker bom. Eu gosto do Tobey como Peter Parker. Eu prefiro o Andrew Homem-Aranha. Tipo, separando os dois. Tipo, fingindo que os dois não são a mesma pessoa. Fingindo que. Fingindo que o Peter Parker e o Homem-Aranha. É. Fingindo que o. É pra me dar liberdade. Fingindo que o Homem-Aranha e o Peter Parker não são a mesma pessoa, eu acho o Tobey, apesar de não gostar dele, eu acho ele um bom Homem-Aranha, um bom Peter Parker. Eu não gosto do Homem-Aranha dele, mas eu gosto mais do Homem-Aranha brincalhão, zoeiro, do Andrew Garfield. Eu prefiro o Homem-Aranha aquela e o Peter cena... Parker e o Tom Holland, na verdade. Não, e aí o Tom Holland chegou e é muito bom nas duas áreas. Por isso que eu prefiro ele em todos os aspectos. Mas aquela cena do... Eu não lembro qual dos dois... No caso, deve ser do primeiro. Você tá assinando embaixo do que eu tô falando. É, aquela cena no Espetacular Homem-Aranha 1, que eu acho que é uma das primeiras... A primeira cena é linda. Não, uma das primeiras cenas dele de batalha, que ele tá falando com o cara e o cara tá tipo... Que ele, tipo, quando ele vai lutar com o cara, ele meio que enfia as duas pernas na cara do cara. Ele tá, tipo, brincandão. E o cara tira uma faca e ele fala, tipo, não, uma faca, você descobriu a minha fraqueza. Porra, aquela cena pra mim é uma cena maravilhosa do Homem-Aranha, cara. Só que aí o Peter Parker dele... A Amanda tirou as palavras da minha boca. O tá meu problema com o Homem-Aranha do Andrew Garfield é o Peter Parker. O Homem-Aranha dele eu acho perfeito. Até a estética, ele é magrelo. O Homem-Aranha dos quadrinhos era magrelo. A estética é perfeita. Ele jogando a teia na mão dos assaltantes. Eu acho perfeito. E fazendo piada enquanto tá fazendo isso. Agora, quando corta pro Peter Parker... E outra coisa. Cara, o beijo do Tobey Maguire, né? O Tobey Maguire é um dos maiores... Com a Kristen... Blá, blá, blá. É um dos maiores beijos da história do cinema. Que ele tá de cabeça pra baixo. O Espetacular Homem-Aranha tentou imitar aquela porcaria e ficou cafona. Que é aquela cena do... Que ele tá brigando com a Gwen Stacy, com a Emma Stone. Que ele puxa ela. Que ele puxa ela com a teia. Aquilo eu ali é gosto muito... daquela cena. Mas assim... Compara com a outra. Mas aí, não, novamente. Eu gosto daquela cena porque eu prefiro a Gwen do que a Mary Jane. Eu também. Mas... E também eu não gosto da Kristen Dunst. Eu prefiro a Emma Stone. Não, eu acho os dois atores melhores. É, eu prefiro os dois. E também porque eu sou aquela pessoa que eu falo assim, eles namoravam na vida real. É. Então assim, qualquer coisa que os dois jogassem pra mim naquela época, eu tava maravilhoso. Eu tenho muitas implicâncias com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas a parada do romance eu compro mais até. Eu tenho implicância com a parte dele, não implicância, mas assim, com a parte dele como Peter Parker. É uma depressão, velho! Caraca. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fico ele assim, é eu tive Parker. Que aturar mais tempo o Tobey Maguire como Homem-Aranha que eu odiava. Cláudio, Peter Parker e Bruce Wayne, pô. Cara, se ele fizesse o Bruce Wayne, ia ficar perfeito. Porque o cara chora. Ai, perdi Bruce meus Wayne pais. Bruce Wayne, Pera, perdi que eu não conheço. Não, Bruce Wayne e Batman, pô. Ah, Bruce Wayne, achei que tá falando Bom. Não, a gente tá falando do Super-Homem. Melhor que o Ben Affleck de Bruce Wayne. Aí, desci. Porque, não, porque o Super-Homem também é outra depressão no filme, né? É, outra depressão. Eu não assisti. Mas, pô, eu tava aqui fazendo no Homem de Aço? Eu tava aqui fazendo vídeo pro Stories pro nosso Instagram. Siga o nosso Instagram. Eu não assisti. Aí perdi aqui na conversa, desculpa, gente. Porque... Eu tive que ter uma... Eu fui assistir Batman vs Super-Homem e eu tive uma... Marta! Eu tive que... Antes do filme começar, eu tive tipo um mega resumo de Homem de Aço pra conseguir rapidão, entender. Amanda. Eduardo, como é que é o Ben Affleck no Oscar? Como é que é o Ben Affleck no Oscar? Tem que fazer o começo, peraí. The winner, o Oscar, is the best director, Ben Affleck. É o Ben Affleck que chega lá, para, olha para todo mundo. Marta! Desculpa, mano, eu te cortava justamente só por isso. Cara, todo programa a gente tem que falar do Zack Snyder e do Michael Bay. Não dá, entendeu? Eu odeio o Ben Affleck. Tem um filme de Sessão da Tarde do Ben Affleck. Quer? Um filme de Sessão da Tarde do Ben Affleck? Aí, Cláudio. Filmaço, o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Demolidor. Passou a Sessão da Tarde já? Passou. Demolidor. Caralho, Demolidor dele é muito ruim, velho. O Victor passou até no SBT já esse filme. Pô, Demolidor é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. No SBT já. Sabe uma coisa curiosa? Vocês não conseguem ver, mas a minha alma subiu. Porque não tem vídeo, mas assim... Dá pra ver claramente que quando ele falou de Demolidor, a minha alma... saiu do meu corpo. Tem um outro filme que também que é da mulher dele com o Mark Ruffalo, que é de Sessão da Tarde. De Repente 30. Amo! Porque eu amo a mulher dele. Que no caso é ex-mulher. Cláudio, olha só. Eles separaram. Graças a Deus. A ex-mulher do... olha o filme. A ex-mulher do Ben Affleck, o Hulk e o César do Planeta dos Macacos. Eu o Andy Serkis. Amo De Repente 30. Pô, De Repente 30 é clássico, hein? Eu gosto de Repente 30. É um filme cafona bom. Vamos botar mais um filme aqui, que a gente tá com o tempo corrido. A gente não terminou o pensamento de Homem-Aranha nunca, mas beleza. Não, fica aí. Aí seguimos. Pra finalizar, Tobey Maguire, ótimo Peter Parker, péssimo Homem-Aranha. Andrew Garfield, péssimo Peter Parker, ótimo Homem-Aranha. Tom Holland é um ótimo, os Amanda, dois. Agora a gente vai falar do filme que você tá enchendo o saco pra falar. James tá Franco, eu prefiro no Planeta dos Macacos. Olha pro telão com o filme que a gente vai falar, Amanda. Meus Pequenos Espiões. Vai lá, Amanda. Fale do filme. Ela tá o tempo inteiro querendo falar de Pequenos Stallone? Espiões. Todos. Ela tá o tempo inteiro querendo falar de Pequenos Espiões. Todos. Vai, Amanda, fale dos Pequenos Todos. Espiões. Gente, primeiramente. Fora Temer. Fora Temer. Fora Temer, realmente. Segundamente, foi golpe. Terceiramente, gente... Esse filme é um golpe no programa também. Antônio Bandeiras. Bandeiras com o pai daquelas crianças. E aquelas crianças... Eu não sei nem qual dos filmes é melhor. Eu não sei nem por onde começar. Porque cada filme tem um elenco maravilhoso diferente. Tem Emily Osment de Hannah Montana em um dos filmes, com aquela criança que roda as Maria Chiquinha e voa. O Eduardo tá morrendo, eu tô adorando. Tem... Mas quem que tem? Eu não lembro o nome da garota. A menina principal. Quando você vai lembrando aí, o Pequenos Espiões é tão legal que tem uma piada no Mercenários 3 que o Stallone pergunta pro Antônio Bandeiras: cadê aquelas duas crianças que andavam contigo? Gente... Eu queria outros filmes dos Pequenos Espiões. Porra, eu passava a minha infância inteira assim. Não, nunca vai ter. Porque tá todo mundo velho já, a garota já tem filho. Dá pra ter reboot, mas acho muito improvável. Não quero reboot. Pra ter reboot, eu não quero. Sharkboy e Lavagirl também é outro filme maravilhoso que não faz o menor sentido. Uhum. Porque esse já passou Sessão da Tarde, esse? Já. Não, mas vai estar na nossa lista lá do filme ruim que a gente gosta. Vai estar do filme que a gente gosta. Spoilers. Spoilers. Mas assim... Pequenos Espiões... São quantos filmes? Quatro? Eu acho que são quatro. Porque eu acho que o quarto não é... Os dois irmãos já não são mais os personagens principais. Sim, eles trocam. São mais duas crianças e os irmãos são tipo os mentores, eu acho. Não lembro direito. Eu vi esse filme há tanto tempo. Tô tentando pescar aqui nas minhas memórias e lembranças, cara. O quê? Pequenos Espiões? Tem muito tempo. Lembra que é o garotinho? Eu lembro. Eu lembro. Tem umas lembranças muito vagas desse filme. Eu lembro. Eu lembro, tipo novo. Assim, cenas aleatórias, mas, tipo, tá misturado todos os filmes. Eu lembro de um baile que a Emily Osment era irmã de um garoto que fingia estar apaixonado pela filha principal, que eu não lembro o nome dela. Pra tentar roubar alguma coisa, pra... porque eles eram do mal. Eu lembro que tem um filme que eles entram no videogame. É o primeiro. Não. Eu lembro que esse aí o garoto já tá aposentado com espião. Ele volta porque eu acho que a irmã dele tá com problema. Concorreu melhor... Foi bastante elogiado pelo 3D daquela época, né? Porque o 3D daquela época era sensacional. Mas você vai ver hoje, meu Deus do céu, cara. Não, esse filme... Envelheceu mal. Vamos falar uma tem coisa. Tem um que eles vão pra uma esse ilha, porque tem um monte de animal. Que é o filme 3D hoje em dia. Tem um que eles vão pra uma ilha, mais que é um monte tempo, de animal. Mais um tempo, falar por aí no futuramente. Ah, eu cortei a mano pra falar o 3D, vai. Não, tem um que... É só isso, tem um que eles estão numa ilha cheia de animal... Eu lembro desse também. Eu não lembro qual é. Eu lembro que tem um que... Também é com a Emily Osment, eu acho. Eu acho que esse é o primeiro. Eu acho que esse é o primeiro. Eu não tô lembrando. Falando em animal, vamos falando do outro filme já? Tem outro aqui na lista. Doutor Dolittle? Porque se pra puxar de animal, só pode ser esse. Ou ET, se você considerar o ET um animal. Tem Ratatouille também. Ah, tem Ratatouille, eu não vi. Tem Ratatouille. Que é qual? Vamos lá. Tem Alves e Estilos, tem muito animal aqui. Cadê? Ah, eu não tinha visto. A Sessão da Tarde é bem animal, né? Tinha um animal também, aquele filme que o cara virava um animal. É muito bom. Aquele carinha que faz com o Adam Sandler sempre, todo filme. É, eu esqueci o nome dele. O Chris é o... Rock? Não. Não, é um outro maluco. Sempre faz filme com o Adam Sandler. Um de cabelo cachadinho. É, eu não gosto do Adam Sandler, mas tô... Seth Rogers? Não, fazendo cara feia, não. Tô tentando lembrar. Não, vai pra ele. Depois eu falo pra Manny Off. Não faz importância. Ninguém tem importância. Eu gosto de lembrar do nome das pessoas. Doutor Dolittle? Doutor Dolittle, vamos lá. Doutor Dolittle. Eu não lembro muito de Doutor Dolittle, não. Pô, mas... você não lembra? Não. Eu e Cláudio. Tem muito Doutor Dolittle, gente. Eu e Cláudio, que somos defensores da dublagem. A dublagem do cachorro pelo Tom Cavalcante é sensacional. Marca a época. aquele cachorro abusado. A filha do Doutor Dolittle não era. Tem um filme próprio dela. É o 3. Não, então, mas não é. Tô pensando Raven, não é a Raven Simone? É, o Raven Simone. Tô pensando em lembranças também, cara. Que é, eu não gosto do 3. Raven. Eu lembro muito pouco. Cara, nem lembrava que era o Raven. É. Eu lembro que tinha um filme com a filha. O 2 eu acho hilário. Que é da Disney, inclusive, eu acho. A Disney já tinha comprado. O da Raven. O 2 é legal. O 2 eu acho muito hilário. Que é o que ele vai ajudar o gorila. O gorila tem que encontrar o amor da vida dele. Aí ajuda o gorila. É aquele filme ruim que a gente gosta. Na cabeça aqui agora, tô A gente tem muito filme ruim. A cara, é muito que legal. Que a gente gosta. O gorila. Sensacional. Mas o Doutor Dolittle é marcante, pô. Aquele cachorro do Tom Cavalcante lá, chato pra caraca. Muito bom. Um caso raro que bota um ator que não é dublador e ficou bom. E ficou bom. É muito raro isso acontecer, cara. A dublagem é ótima. É muito raro isso acontecer. Tem alguns casos, tipo... aquele cara da Globo fazendo o velhinho do Up, é o Chico Anísio. Chico Anísio. Ficou bom. O Lázaro Ramos fazendo o Grinch. É, não. É o Lázaro Ramos que dubla o Grinch? O novo vai ser. Ah, o novo vai ser. Não, inclusive. Mano, eu só quis irritar ele. Só. Inclusive, o não, Grinch é porque, tipo, tarde, não sei o Grinch, mas aí é, mas aí é temático. O quê? Mas aí é temático. Eu falei vários filmes temáticos de Sessão da Tarde. Ah, filmes de Natal. Cara, o Grinch, cara, meu Deus, cara. Não, outro programa a gente fala. Eu só quero dizer que eu não tô pronto pra ver o Lázaro. Se vocês quiserem fazer um programa temático de Natal, tamo aqui. Eu tô assistindo filme de Natal no meio de julho. Falcão, Campeão dos Campeões. Ótimo filme de Natal. Lembra, né, Claudio? Lembro. Também eu sempre assisto... Falcão, Campeão dos Campeões, eu sempre assisto... Eu não sei o nome. Aí, Claudio. Como é que é o nome em português? Não, no caso, eu não sei o nome em português. É The Nightmare Before Christmas. The Nightmare. Ah, o Extremo de Jack. O Extremo de Jack. Que serve pra Natal e serve pra Halloween. Amor. Mas um ótimo filme de Natal da Sessão da Tarde é o do Stallone. Meu Papai Não é Noel. Falcão, Campeão dos Campeões. Porra, que filme cafona bom, velho. É o filme que o Stallone vai treinar um moleque, o filho dele, que o filho dele tá numa competição de queda de braço. E o cara é um caminhoneiro, fracassado. Tem uma lição de vida naquele filme, sensacional. A cena final é uma cena cafona, mas ensinadora. Que ele fala assim, meu filho, aquela voz, meu filho, a vida é assim. A vida, a gente ganha, a gente perde. Mas o que vale mesmo é a confiança em si mesmo. Caralho, eu choro naquela cena. O Stallone, cara, os dele não tem como, cara. São fodas, qualquer filme. Qualquer filme do Stallone. Qualquer filme do Stallone, você tem certeza. Se você vai ver o filme do Tarantino, você tem certeza que tu vai ver o quê? Tu vai ver sangue, vai ver tiro, vai ver o quê? Se você vai ver o filme do Stallone, certeza que tu vai ver o quê? Um discurso. É sempre, tá ligado? Ou bom ou ruim. Ah, em algum momento vai ter um discurso. Stallone podia botar umas porradas de filme do Stallone aqui, né? Pô. Dá pra fazer um outro bom aí. Várias ideias. Só de Stallone. A mano tá com a cara que nunca viu o filme do Stallone, provavelmente. Filme da minha vida é Rock. Vamos lá. Então, vamos puxar mais um filme? O tempo tá corrido, gente. Vamos puxar mais filme. Vamos. Mas qual filme próximo? Deixa eu comentar. Pode escolher. Escolhe alguma. Eduardo? Linda mulher. Pretty woman. Pretty woman. Pretty woman. Linda mulher. Cara, linda mulher é aquele... Porra, o cara pega o estereótipo do muso para as mulheres com a musa dos homens. Julia Roberts e o... Uma voz, se você já escutou esse programa, tá? Um beijo. Minha avó é o filme favorito dela, Linda Mulher. Pô, Linda Mulher, cara, filmaço. Ah, e provavelmente eu vou escutar esse programa, só o caso que eu vou falar que tem uma Linda Mulher, vai ficar louco pra escutar. Pô, Linda Mulher, cara, sensacional esse filme, cara. É lindo o filme. O figurino do filme é show. Você viu? Reparou o figurino do filme? Os vestidos que ela usa? Uhum. São sensacionais. Vai, pode falar com ele. Não, eu ia perguntar também. Eu tô com poucas lembranças também, que é muito tempo que eu vi. É o Richard Gere. Richard Gere? Então, por isso que eu falei, o galã. É. E qual a mulher... Qual é que a gente faz? Julia Roberts, isso. Filmaço. Pô, é um filmaço, cara. Ela é maravilhosa. Ela desfilando deslumbrante. Ele também, no caso, mas ela é maravilhosa. O que tem que ser dito, tem que ser dito. O roteiro do filme nem é grande coisa, não falando sério. O roteiro do filme nem acho grande coisa. Mas a beleza plástica, como eles fazem o filme fica bonito, velho. É, o filme, deixa eu ver se eu me lembro, deixa eu me recordar. É um filme de uma mulher que é uma... Modelo, olha. Modelo não, né? Não, é... Como é que eu posso dizer sem ser ofensivo pros ouvintes? Fala. Mulher da vida. Uma mulher da vida, obrigado. Mulher da vida. E, tipo assim, ela se apaixona pelo homem, o homem se apaixona por ela, isso? Esse é, o milionário falando. Lá. É, tá, deu refresh aqui na cabeça, no meio do filme. É isso, a história do filme. É isso, não vai falar mais nada? Trilha sonora sensacional, Pretty Woman lá do... Ray Orbison. A limusine mais bonita do cinema. Porra, limusine é foda, né? Aquele tapete vermelho assim, lindo. A história é bacana, é um romance bem elaborado. Não um romance cafona dos anos 2000 que tem aí, né? É um romance centralizado. História bem simples. Simples bom, no sentido bom da palavra. Fechadinho, primeiro, segundo, terceiro ato. A tentativa de reconquista dele por ela, né? Que ele vê ela e já fica deslumbrado. Basicamente é isso. Vamos falar no próximo, então, que a gente tá corrido, gente. É por isso que eu falei rápido. Ó, encantada e... pra Amanda, que voltou aqui. O Eduardo vai me deixar falar do filme, do melhor filme da Amy Adams? Vai, basicamente, fala. Eu vou ficar quieto aquela hora, que são filmes que vocês botaram e eu não vi. Pare. Eu vi, mas eu acho que são três. Qual? Você nunca viu Encantada? Eu acho que a única foto aqui que eu vi foi o E.T. e o Você Ratatouille. Nunca viu Encantada? Eu nunca vi Encantada. Você Torque nunca viu... Eu nunca vi. Você nunca viu Encantada? Nunca vi, Amanda. Gente, pra quem que é nunca viu Encantada, Encantada mistura, tipo, vários contos de fadas. É meio que uma mistura de... Tipo Shrek. Não, exatamente. É meio que uma mistura de Cinderela, tem um pouco de Branca de Neve no final, tem Rapunzel no meio. Só que ela não vira ogro e nem ele é ogro. Mas assim, tudo bem. É assim, o filme começa na animação. Ela tá lá apaixonada, linda e bela, pelo príncipe dela, que eu não lembro o nome, caguei também. E quando ela vem pro... E aí, do nada, a Rainha Má manda ela pro... Ai! Desculpa. Bati uma foto aqui, o Flash incomodou ela. Essa foto vai direto pro nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? Fazer um jabá aqui, já que eu fiz merda e fiz pra falar. Eu não sei procurar pipoca em cena. Aí ela vai pro mundo real. Quando ela vai pro mundo real, ela encontra o... O... Príncipe? Não. Eu esqueci o nome do personagem dele em Grey's Anatomy, mas é o cara que fez Grey's Anatomy. E ele namora a Elsa. Let it go! A atriz que dubla a Elsa. O Claudio tá completamente perdido no rolê. Eu tô perdido aqui, cara. A Indina Menzel. Você nunca viu Encantada, Claudio? Você nunca viu Encantada, gente. Outro tema, filmes que eu nunca vi. É. Filmes que todo mundo viu, menos porém eu nunca vi, menos o Cláudio. Dá pra fazer um... Aí ele se apaixona pela Encantada, no caso, pela ela. E no final do filme tem o baile, ela morde a maçã. O príncipe dela tenta dar o beijo do amor verdadeiro pra ela acordar, não funciona. E o... Cara, qual é o nome dele em Grey's Anatomy? Vai falando. Esquece, continua. Eu quero chamar pelo nome dele de Grey's Anatomy. Porque a mulher aqui tá fazendo monólogo, só ela sabe desse filme. É. O próximo filme. Pode ir. E aí, o beijo do amor verdadeiro é o beijo do cara que mora no mundo real. E o príncipe dela casa com a Elsa. Eu tô perdido, mas tudo bem. Tá, próximo. Próximo. Tá, quem, com... quem é a vez agora? Vamos falar de ET? É isso que eu tô vendo aqui. Porque tem o único aqui que eu ainda vi, eu tô aqui desesperado. ET, velho. Eu tô muito calado, gente. Eu quero falar. ET, primeiramente, é... ET, filme do James Cameron, mentira. Vou sair da sala, velho. É Stranger Things? É tipo Stranger Things? É. E.T., o melhor filme do meu diretor favorito. É Steven Snyder. Steven é Spielberg. É aquele com a Millie Bobby Brown? Não, com esse cara não tinha um Hanson. Ah, aquele filme com a Rana Ryder. É. Sei. Tá grande chacareca. É. E.T., o melhor filme do Steven Spielberg pra mim. Do Spielberg. Steven Spielberg. Deu um diretor uma favorito, falha. Meu amor. É, pô, sensacional o E.T., cara. A lição de amizade que aquele filme tem, eu acho maravilhosa. A Amanda tá fazendo a cena clássica do dedinho, mas eu prefiro a da bicicleta. Eu acho essa boa, mas eu gosto da bicicleta. Elliot, a da bicicleta não dá pra eu fazer aqui. O garotinho Elliot. Fica pra próxima. Garoto com uma cara meio de perturbado, que não tem muitos amigos, só o pessoal que mora na casa dele. Escondo um barulho estranho no jardim. Nada contra pessoas antissociais. Eu também sou. Tá. Escuta um barulho estranho no jardim. Aí não sei por que ele vai sai. Vai ver o que que é. Claramente vai ver o que que é. Não faria. A mãe avisa que pode ser um bandido, mas ele não escuta. E ele vai... Aí daqui a pouco tem uns barulhos meio esquisitos. Que porra, o garoto pegou, que porra é essa, né? Tem permissão pra tirar a trilha enquanto se faz isso. Que ficou muito O quê? Elliot. Porra. Parei. Mas o ET faz isso, mano. A gente não... Ele encontra o ET lá, aí decide, porra, caralho, eu não tenho nenhum amigo, né, cara? Eu acho que Deus mandou esse amigo pra mim. Mas a cena foi... Eu entendi assim. Aí ele pega o garoto, aí chama lá o irmão dele. Porra, temos que esconder o ET aqui dentro de casa, né? Aí ele esconde lá o ET dentro de casa. Começa a fazer... O ET é um cara bagunceiro pra caralho. Destrói a casa do moleque todinha. Quebra o armário, quebra a cama, quebra a porra toda. Joga sujeira. Aí gosta de chocolate. Come chocolate, joga o chocolate no chão de casa. Destrói a casa toda. Até que o serviço do governo americano descobre que tem evidências lá de que... O chocolate foi, se não me engano, a primeira... Tipo assim, foi um... Merchandising lá legal, né? É, foi tipo assim, o que fez estourar o merchandising de filme, tá ligado? Já tinha, óbvio. Mas tipo assim, foi milhões e milhões e milhões. Você não gosta de ET, mano? Deixa eu pra... A Hershey, se não me engano, pagou, né? Ah, mano, o que você não gosta de ET? Mano, não gosta de ET, mas eu vou falar... Você não gosta de ET, mano? Eu não falei isso. Você levantou teu dedinho. Eu não falei isso. Em momento nenhum. Ela tá com a cara assim, putz, que merda. Ela tá quieta. Pô, mas ET, cara, esse mesmo... Ela levantou o dedinho, a foto tá até no Instagram da gente. Para de fazer jabá pro Instagram. Era pra ter sido o Oscar do Spielberg. Apesar de eu gostar muito da lista de Schindler, o ET, eu acho que, cara, é o filme que mais casa ele. E é o só pra entrar um pouco no Steven Spielberg, eu acho que é algo que falta um pouco no Steven Spielberg voltar. Essa parada mais criança, mais fantasiosa. Até que ele voltou no Jogador Número 1 aí. Ele voltou legal. Jogador número um, filme totalmente a identidade. A identidade do Spielberg. Algo que eu acho que tava faltando. Ele fez lá o Lincoln, o T-Post, que eu gosto dos filmes sérios dele. Mas eu acho que eu prefiro o lado mais criança dos filmes eu Spielberg. Eu achei o Jogador Número 1 um filme muito bonito. Porque o Jogador Número 1 nada mais é do que a vida do Spielberg. Se você for parar pra pensar. Eu achei ele muito bonito. A chuva de referências, né? A chuva de referências de filmes tipo dele. Tipo assim, questão de... A estética que você quer dizer. De fotografia, das cores do filme. Eu achei ele muito bonito. E só pra lembrar o Steven Spielberg, que eu não comentei. E eu gostei que eu não conhecia ninguém do elenco. O Ciclope lá. O ator principal é o Ciclope. O novo Ciclope. Então, querido, eu não assisti X-Men, novo. Não, por isso que eu não conheço. É por isso que eu amo esse programa. Não, eu assisto cinema, eu só não assisto filme que eu sei que eu não vou gostar. E Steven Spielberg, que o produtor de Volta ao Futuro. Não me passo fazer isso. Dirigindo ET. Cara, ET é lindo o filme, cara. É lindo, lindo. Então talvez seja o maior filme da Sessão da Tarde, digamos assim. Maior filme da Sessão da Tarde? Não, o maior filme de Sessão da Tarde é Lagoa Azul. É, verdade. A gente não botou na lista. Não, porque ninguém é obrigado. Pra mim então, gente, é o seguinte. Tem alguns outros filmes aqui, mas... Vamos citar. Cita só pra tá corrido. Então, Sorte no Amor, que é aquele filme da Lindsay Lohan. E eu não lembro quem é o outro ator, mas é alguém famoso. E que tem a participação especial de McFly. Não McFly de Volta pro Futuro, a banda britânica. Porém que o nome é por causa de Volta pro Futuro. Em referências. O filme mais polêmico de todos os tempos, Ratatouille, onde um rato cozinha. Uma coisa meio anti-higiênica. Hitch, Conselheiro Amoroso. Hitch, um filme amoroso do Will Smith. Sim. Com aquele gordinho lá, que eu esqueci o nome. Simpatia. Sandra Bullock. Linda. Linda, maravilhosa. Alvin e os Esquilos. Gente. Criminal Minds. Só que, gente, antes de encerrar o programa... Criminal Minds, ninguém... Alguém nunca... Tem gente que nunca sabe que é o Spencer Reed de Criminal Minds que dubla o Simon. É mesmo, não. É o Spencer Reed de Criminal Minds que dubla o Simon. Não, mas então, a gente tem que terminar o programa, porque tá o tempo da corrida. Anuncia já o próximo aí. Porém, parece que já decidimos já. Porém, já que a gente falou de Lagoa Azul, vai ser o que a gente gosta ou o que a gente não gosta? Não, todo mundo gosta, mas a gente não gosta. Ah, filmes... Não. Não, não ia ser o ruim que a gente gosta? A gente faz o que todo mundo ama. Então, os próximos são esses aí. Vai ser filmes que a gente gosta, tu odeia, filmes que tu odeia que a gente gosta, que são ruins que a gente gosta. Vai ser isso. Então, bora encerrar o programa, vamos falar um pouquinho sobre Lagoa Azul só pela zoeira. E depois desses dois vai ser... E depois desses dois próximos programas vai ser os filmes que todo mundo assistiu, menos o Cláudio. É. Ou seja, vai ser três horas de programa. Vamos falar sobre a Lagoa Azul, porque é um traje terminar um projeto sendo Lagoa Azul. Então, eu nunca assisti o original. É, o Lagoa Azul... Eu assisti... O novo, não com tava a... Lista, claro. Não tava na lista. Tá botando agora, porque... Eu assisti o, entre aspas, novo. É de, tipo, 2000 e alguma... 2000 e... Depois de 2010, eu acho. Eu já tava no ensino médio, eu acho. Com... Eu só assisti porque eu meio que gostava da atriz principal. Quem era? Tu lembra? Eu acho que era a Liana Liberato. Do Star Brookshield, né? É. E é isso. E eu nem prestei muita atenção no filme, não, porque depois que eles chegaram na ilha, eu fiquei assim, nossa, que saco. E aí eu parei de prestar atenção. Eu acho que eu não cheguei nem no final do filme. Só a curiosidade que eu tava pesquisando, você sabia que Lagoa Azul não é o filme mais que passa na Sessão da Tarde? É o segundo. Tem mas um na é frente. Porque também parou de passar, graças a Deus. Mas tem um na frente que é o mesmo nível. Qual é o Cláudio? Eu não lembro, cara. Eu sei que tem isso. Você sabe qual é? Eu sei que tem. É o Ghost. Sério? Ghost com aquela cena maravilhosa. Ghost, do... eu vi na também sessão da tarde, mas nunca eu não assisti tantas vezes. Pô, o Ghost passa direto, velho. Eu achava que Lagoa Azul tinha passado mais, mas eu tava vendo... Mas é também porque Lagoa Azul, tipo, parou. Tipo, faz muito tempo que não passa Lagoa Azul. A saudade... Tipo, muito... Não, ninguém tá reclamando. Zero pessoas reclamam desse fato. Mas assim, tá... Zero pessoas, menos o Eduardo reclama desse fato. Lagoa Azul deu polêmica, se eu não me engano, a Brookshield quando gravou o filme era menor de idade. Era, tinha polêmica. Tinha algumas cenas meio... Será que é por causa disso também? Pode chegar? Não, pode... duvido. Inclusive, Lagoa Azul, se vocês não sabem, é que nem filme de Zack Snyder. Tem uma versão estendida. Sério? Tem. Aquela época. Tem uma versão estendida. Tem. Por isso que eu achei que o Zack... Provavelmente por causa do problema da idade dela. Mas as cenas são meio adultas. Por que não é, gente? Quem ligava pra idade? Mas vamos lá, rapidinho. Sabe o que eu curioso que eu reparei agora? A Brooke Shields, que fazia a personagem... Ela depois sempre trava a mãe da personagem da Mila Kunis no Ted Savage Show. E a Mila Kunis entrou no programa mentindo a idade, já comentou isso na série Esquira. Sim. Ela não tinha 18 anos quando entrou no programa. Ela falou que faria 18, só que ela tinha 15 na época. Ela inclusive falou sobre isso numa entrevista. Eu disse que eu ia fazer 18, eu só não disse quando. Aí a mãe ela também... Ela é maravilhosa, eu amo a Mila A mãe Kunis. Também, né, provavelmente mentiu na idade, que foi uma coisa bem errada, botar uma menor de idade pras cenas que tem naquele filme. Eu não sei se ela mentiu a idade ou se ninguém conferiu, mas não tá certo aquilo não, hein? Não tá não, nem um pouco. Aí, faz o exercício agora. Falta 3 minutos só pra acabar. 3 minutos. Começa a falar um monte de filme da Sessão da Tarde, mas não precisa comentar nada. Só fala o nome do filme. Bora. Rock. Rock, Sessão da Tarde? Mas vamos lá. Rock. Rambo. Cinderela. Cinderela, qual Cinderela? O de 2015 com a Lili... Não lembro. Não fala. É o exercício pra falar o nome. Vamos lá. Cinderela. Cinderela, vamos lá. Vai pensando aí, vamos. Eu vou cantando Top Gun enquanto isso. Tom. Enrolados. Crepúsculo. Passou a dublagem? Foi a saudade? Passou a dublagem da Globo. Vai falando o nome. Tô pensando. Deu branco aqui. Nervosismo. Orca, baleia assassina. Free Willy. Tem uma cola aqui, vamos ver. Vai falando. Serve. Crepúsculo de aço. Que? Porra, crepúsculo de aço. Serve filme temático, tipo de Natal? Serve. Meu Papai é Noel. Falcão, que... Ah, a gente falou. Conan. Conan passou na sala da tarde. Buffy passou na sala da tarde. Joss Whedon. Locademia de Polícia! Caraca, a gente não falou de Locademia de Polícia! MIB! O Eduardo mandou botar MIB na lista e a gente não falou de MIB! Desculpa, Eduardo, esqueci. Vai falando. A gente tá pensando aqui uma lista colando. Tartarugas Ninjas. Twinkle Breakaway. Os Caça-Fantasmas. Verdade. Todos os filmes da Xuxa. Todos! Tá aqui falando só um, acho que todos passaram. Trapalhões. Scooby-Doo e Lobisomem. Isso eu não lembro. O Alto da Compadecida. Tinha que ter um filme nacional. A Vingança dos Nerds. Os Trapalhões. Gene ainda é um gênio. Caraca. Gene ainda é um gênio. Um Príncipe em Nova York. Eduardo Mãos de Tesoura. Tá todo mundo louco. Quais são os filmes? Qual é o nome daquele? Todos os filmes das Irmãs Olsen. Não houve exibição. Carnaval. Ah, não, isso é aviso. Isso é aviso, tá no site que não teve programa. Não, mas fala que tu conhece, Cláudio. Fala ali. Eu tava com um na cabeça, perdi. Qual é o nome em português daquele filme? Qual é o nome em português daquele filme? Tá acabando. Daquele filme do Paul Rudd, Clueless. Qual é o nome em português? Não. Fala Clueless. Clueless. Mad Max. As Patricinhas de Beverly Hills. Mad Max. Meninas Mad Max Malvadas. Primeiro, né? Meninas Malvadas. A Cúpula do Trovão. Meninas Malvadas 2. Sexta-feira Muito Louca. Elvira, a Rainha das Trevas. Que isso? Aquele filme Cláudio que a mulher ficou rodando os peitos. Hércules. Quem nunca viu Vira? Tô chateado. Não. Tudo bom. Garotos Perdidos. Já que ninguém aqui no programa conhece esse filme, mas alguém que tá ouvindo vai conhecer. Gatos, Fios Dentais e Amassos. Ela falou mais cedo. Ninguém conhece. Muito chateado. De volta à Lagoa Azul. Deus me livre. Viagem ao Centro da... Não, é do SBT. A Herança dos Mr. Jeans, que é aquele do Adam Sandler, que ele fica rico. Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Sim. Crocodilo Dundee. Deus me livre. Filmaço. É uma faca. Não é uma faca. Vamos lá, tô passando aqui. Com a bola toda, aquele que o cara vai jogar dodgeball. Ela é o cara. Ela é o cara. Bam, bam, bam, bam. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Dum, dum, dum. É, gente, eu acho que foi filme bom já, gente. Um filme bom é uma coisa aleatória, né? Porque nem todos que a gente falou foram os que a gente lembrava. Tanto isso, Eduardo. O programa foi tão bom. Fazer o destaque final agora. O programa foi tão bom que deu ideia pro próximo. Então, deu já ideia pro próximo. A temporada inteira. Então tá. Qual é o próximo já? Já tá marcado já o próximo? Programas que a gente. Programa gosta. Não. Programa. Filmes que a gente gosta ou não deu, que todo mundo deu ou que não gosta. Eu não lembro qual foi assim, A gente faz os dois, se der. Se der, dá tempo mesmo. Se der, a gente faz. Filmes polêmicos. Então é isso, vamos encerrar aqui o programa. Gente, muito obrigado por assistir o programa. Semana que vem estamos de volta, toda semana agora. Toda semana, segunda-feira, 9 horas no Nucon, se quiser vir pra plateia aí. Se você quiser escutar o nosso programa ao vivo, você pode. Se você escutar a gente pelo site, tá disponível. E você pode escutar a gente pelo aplicativo do podcast. Destaque final, aí eu falei. Aí depois tu ia pedir o da Amanda. Eu não pedi teu destaque, tu falou porque tu quis. É, você falou porque você porque tu falou. Quis. Mas, mano, vai lá, fala, Amanda. Fala seu destaque. Não, eu tô assustadíssima nesse momento aqui. Não fala nada. Tô encerrando o programa. Então é isso. Você pode assinar nosso Você pode assinar o nosso programa pelo feed. Lá, ó. Ela Encantada. Amy Adams. E olha, você... Não, é Amy Adams, é Encantada. Não, achei que era animação. E galera, vocês podem assinar nosso programa pra receber o feed diretamente do seu smartphone. Agora tem um aplicativo muito bom que é da própria Google, da Podcasts. Você pode baixar ele na própria Play Store. Jabá, e procura. Jabá. Não é jabá, a gente tem que fazer. Não, é a plataforma que nosso programa está disponível. Vai, Cláudio, tá falando. E é isso, então assina nosso programa, sobe lá Pipoca em Cena. É tipo um Netflix Podcasts. E isso, falando todo mundo que tinha falar, Amanda dá seu tchau. Eduardo vai dar o tchau dele, porque ele falou na fala. Tchau. Mentira, dá seu tchau. Tchau, até a próxima, tchau. Com os maiores nomes da faculdade alternativa.